controle 19 decimal 35. Teste ao 050, chegada Mari, voo 1888, informação Lima. Chame pronto. 110 graus com 0612 a nós, livre pouso, pista 10, captura deslocada 1200 metros. Livre pouso para o 63, 11 graus. Alô, Salvador, bom dia, tá 3454. Isso, senhor, identificação até 360, reporte posição Pedro, alterno, centro da vida, na frequência 124, 1212. Force 732, you pass the course. Perform intentions. 732, we are going back to the course. We have one way inside. Alô, 1186-2732. Tower, Brazil, Air Force 2722, on final approach to runway 10, landing gear 6. Confirm again. 2722, on final approach to runway 10. Brazil, Air Force 2732, continue expecting runway vacated, altimeter 1014, the first 1200 meters are closed, 1200 meters. 72, Roger, expecting further clearance. Avião aqui 6311, seu solo foi 013, direito 1219. Livrando 219, 6311. Seja blando? Yeah. 16, ciente. Tá livre o acionamento sempre o táxi. Salvador, muito bom dia, Avianca Brasil 6311. Avianca 6311, ciente, livre a pista, táxi Alfa, chameantes da Juliette para ingresso no Pátio 1. Alfa, Alfa, Juliette para ingresso no Pátio 1, 6311. Argentina 19, double 1, Salvador Ground. Go ahead for Argentina 1911. Are you ready to copy? 2732, do you have runway in sight? Affirmative. Clear to land, runway 10, wind 120 degrees, 09 knots. The first 1200 meters are closed. 2732, roger. Clear to land. Qual o estacionamento? Eficiente, mantenha escuta aguarde. Juliette está 3454. 3454, ingresso Juliette, portão 07, corrigindo, portão 07. Portão 07, 3454. E o Avianca Brasil 6311 até o portão 01. E a Juliette até o 01, senhor. Argentina 1911, you are clear to Sierra Alpha Bravo Echo, flight level 360, via Upper Whisk 58, until Sierra Charlie Bravo. Then via flight plan route, runway 10, the first 1200 meters are closed. The turn right, go to departure and go to transition and squawk 5003 and departure control 119.35, Argentina 19011. Argentina 1911, clear to Sierra Alpha Bravo Echo, flight level 360 by Upper Whiskey 58 until Sierra Charlie Bravo, Del Ben Pipeline Route. Runway 10, the takeoff, please 1200 meters out of service. Goal departure, Gonza transition, squawk 5003 and frequency departure 119.35. Readback is correct, call me ready for startup and pushback. We are ready now for pushback and startup. Okay, that's approved, come right for taxi, Argentina 1911. Okay, call you back for taxi 1911. Também está pronto o TAN 3304. Estando pronto no 2, isso? Afirmo. Ok, só aguardar o avião que ingressar aí no portão 01, só inicia no portão 02, ok? No, coordenando com a equipe de solo. Positivo, obrigado. Semana para o táxi. Cruzar 180. Linha, com gol no B05, marcação à direita. Ali mantém. Mantém, exatamente. Direto plano no Zulu, para a cópia. Pararacaju, nível 90, decola no 7, esquerda, subida Conde, código 0253, 1935-186. Direto plano no Zulu. Autoridade. Thanks, I understand. É pronto, 05, livre decolagem, pista no 0, vento 120 graus com 08 nós. Obrigado, eu solo Salvador, 9419. Siga. É o T949, já em vigor o Notam Bravo 0207, pista com 1805 metros. Afirmativo, a partir desde os, das 0 horas, das 12 Zulu. Sim, centígrados. Britax, reporte para ingresso, pista no 7, Juliette Tango Zulu. Tono 982. Tono 982, bom dia, identifique, desça ao nível 050, chegada a Mari. 050 na Mari, formação Lima, 982. Voo no 888, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 04, informe estabilizado no curso localizador. Desce para 2000 com 014, reportará no localizador ou no 888. Paciente do deslocamento de 1200 metros da cabeceira 10, voo no 888. Ciência da restrição, voo no 888. Controle, voo 605, passa 27 chefes da hora. Voo no 605, suba ao 360, está sob vigilância. 360, vigilância 605. Sobre o custo de questionamento. Mais dano. Tem 32, a Delta é a próxima direita. Torre Salvador, de Abaetano 401. Sente, mantém a posição naquilo, Abaetano 401, irá dar passagem ao cara da Força Aérea. Positivo, no 401. Tango ali, mantém cabeceira no 7. Confins, 155, 4 e 3 minutos? Afirmo. Ok, o 3304 da TAM, táxi à direita, Índia, Alfa, até o ponto de espera da taxiway Bravo, correção, até o taxiway da, até os pontos de espera da taxiway Delta. Ponto de espera da Delta, chame a torre, 18 decimal 6, altímetro 1014, bom dia, vovô, TAM 3304. Sentido, Índia Alfa, ponto de espera na Delta, 186, 10 no 4, bom dia. Costa 72, we have to follow me car inside, we are now going to April number 2. Roger, clear. 060, chegada Mari. E autorizado para o 060 na chegada Mari. Felipe 5494, só informa que ainda estamos um pouquinho longe do nosso ideal de defesa. Informe livrando. Informará livrando. So the boy, the boy is 320, number 2 for takeoff, approaching there, call tower 118.6, altimeter 1014, Argentina 1911. Okay, Argentina 1911. Yeah, Juliet, Alpha, and Delta in the sequence behind the 320 and tower 118.6. Bon dia. Bon dia, Bogo. Thank you. Aguarde coordenação. Tá pronto no 8. Depois a Argentina ultrapassar a retaguarda da aeronave, inicia o pushback no portão 08, está na 385. Ah, sim, após a Argentina autorizada. Good morning, system 3602, out of level 185, down to 150, resistance 6250 knots, I have to copy it, leave me permission. Roger, 3602, squawk ident on the radar control, descending to flight level 070. Clear down level 070, turn 3602, thank you. Entry 602, fly direct to Itapi position. Fly direct to Itapi position, entry 602, thank you. Controle Salvador de Abaetel no 401. Abaetel no 401, suba uma centena na saída Momo. Uma centena na Momo no 401. Confirmando, está livre da restrição vertical do 060? Afirmativo, está livre. Tá, graças. O 3304 mantém a posição no ponto de espera da Delta. Vai manter ponto de espera na Delta. Solo até 949. Direção de Lima tem uma posição, cabeceira 17. Aguarde instruções devido a um sequenciamento para 10, sua curva ser à esquerda, cruzando o campo. Aguardando. Chame torre 118, decimal meia dúzia. 118, meia dúzia, voo 1888. 1250. Salvador é o voo 1888. Continua aproximação, sendo a cabeceira 10 deslocada em 1200 metros, 1200 metros. Ciente, o voo 1888. Já baixar a trava. Guno 888, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento 120 graus com 09 nós, cabeceira deslocada em 1200 metros. Livre pouso, Guno 888, centro das instruções. Lula, após a decolagem, tem condições de agilizar para o cruzamento do campo? Sim, tem várias instruções. Temos agora um bang da Gol agora na curta. Tem várias instruções. Negativo, o controle solicita que faça o perfil da saída. No 4 no ajuste, o Gol no 982. Se você entendeu, Galeão, 5 horas, 164, bordo? Afirmativo. Ok, o TAM 3859 está autorizado seu táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da Taxi Delta. Lá na Delta, chame a torre em 118, decimal 6, altímetro 1014, bom dia, bom voo. Centro, Juliette Alfa e Delta, bom trabalho. O TAM 9411, para a cópia. Prossiga. 94111 Salvador, Galeão, nível de voo 3620, aerovia peso 114. Decolagem pista 10, primeiros 1200 metros fechados. Curva à direita, subida da El Transição Bless, código 5004, controle 19.35, TAN 9411. 360 Salvador, peso 114, decolada 10 da El Bless. Transponde a 5044 e o controle em 199-35 T949. O China é Galeão e transponde 5004. 5004 transponde T949. Chame pelo próximo. Tá pronto para o pushback do acionamento no gate 9, T949. Já tá pronto isso? Afirmo. Chame pro táxi, chame pro táxi. Salvador, bom dia, Webjet 67-2000, cruzar nível 190 para 150, transfere. 67-2000, identifique e desça ao nível 080 na chegada Mário. 080, chegada Mário, Webjet 67-2000. Trip 5414, vetor para sequenciamento, curve à esquerda, proa 010. À esquerda, negativo, devido à formação. Foi de 29, direita, 1219. 29, boa. Afirmativo. Gente, então curve à direita na proa 080. Direita 080, 5414. Sanilo 320, Guarulhos, paciente daquilo. Proa? Levar nessa proa por 10 milhas. Tomando 10 milhas. Afirmativo, vai voar nessa proa por 10 milhas. Se falhar as comunicações, retorna na proa. voa 290 para reinterceptar a Star. Ok, esse caso espalha depois de 10 milhas, retorna para o 290 para interceptar o LS-35494, localizador confirmado. Não, para reinterceptar a Star, Mari. Ok, intercepta a Star na proa de Duna. Não, senhor, o senhor vai voltar na proa 290 para reinterceptar a Star. Ok, voltando 290 para reinterceptar a Star, o 35414. Ser deslocada em 1.200 metros, marcação logo à sua direita. Ciente, então 3304, alinha e manter, ciente da marcação. Zulu, controle, suba ao nível 090 na saída Conde. O Juliette Zulu da presente, solicita mudança de regra para manter 1.500 pés sobre o litoral, até 60 milhas. Até 30 milhas. Gente, mantenha 1.500 pés, Juliette Tango Zulu, plano está modificado para visual, aos 3-2. É, Zulu. Então, 3304, para sua informação, o Charlie 402 está mantendo agora a linha litoral nordeste, passando 2.000 pés em ascensão. Ajuste no 014, vento no 40 graus com 05 nós, livre decolagem, TAM 3304. 04, livre decolagem, ciente da informação sobre o tráfego. Não tenho mesmo aviso. 12-1982. 18-6. Torre Salvador, 1982, bom dia. 1982, continua a aproximação, aguarda na pista livre, ajuste no 0 no 4, informa o cabeceiro no 0, deslocada em 1.200 metros, 1.200 metros. Gente, cabeceiro deslocada, ajuste 1014, aguardando a autorização de pouso, 1982 a gol. Já baixar a trava do visual com o campo? Positivo. Sente. 1.8, decimal meio, altímetro 1014. Sente, tá 9.4 no 1. 888, mantém a posição do seu taxi Kilo. Mantenha essa aqui, 1888. Um, 3602, foi na proa do Servito 366, desça para 2.500 pés, ajuste no 0 no 4, informe na final da RNAV. Ok, proa do Servito 366, no 0 no 4, chamando na final da RNAV. 3602, obrigado. Atingiu 060, 54 no 4. 54 no 4, desça ao nível 050. Descendo 050, 54 no 4, visual com a aeronave ultrapassando. Salvador, bom dia, o TAM 3304, na Gole, o Fito, cruza 1.800 pés. TAM 3304, suba ao 360, está sob vigilância. 360, vigilância, TAM 3304. Desce, bate com 1888. Trip 54 no 4, direita, proa 350. Direita 350, reduzindo trip 54 no 4, devido à aeronave mais. Devido a gente estar mais veloz que a aeronave à frente. Atingiu. Autorizado para 2.000 pés, ajuste no 0 no 4, trip 54 no 4. 2.000, 54 no 4. Vamos confirmar o limite da proa para o 354 no 4. receber o vetor em mais um minuto, mas está limitado 5 milhas após Prodituna. 5 milhas após Prodituna, 54 no 4. Salvador, o Papa Sérgio, Matheus Golô. Bate 1 no gol, 1888. Posição 03, 1888. 03. O Lima aqui nos uniu para o Siga. O seguinte, ele está aqui no pátio 3. Teve uma confusão aqui com o fiscal de pátio. A cada 10 vezes que a gente aparece, em 9 vezes a gente tem que estacionar sem fiscal. E hoje a gente se passou, realmente não viu o fiscal finalizando. A gente está precisando de alguém para poder liberar a entrada dos carros. Poderia passar um rádio pro pessoal dessa aero? Porque com um rapaz aqui próximo da gente está difícil. Ah, você tá, eu entendi, porque inclusive ele reclamou aqui que o senhor foi chamado, acho que pra posição número 1 e foi pra posição número 4, foi o contrário, alguma coisa assim. Eu entendi que o senhor tá solicitando que a liberação aí pro acesso da viatura que vai levar os passageiros, é isso? É o acesso à liberação da carga, nada mesmo, com acesso ao pátio da parte do carro lá. Ah, tá, entendi, seguinte. Só um minuto. Positivo, obrigado. Solo, muito bom dia, papá, Romeu Vitor. Solo 92, tá informando aí pro companheiro que vai decolar. Tem um monte de urubu aqui na cabeceira posta, na 28. Bem baixo, tá? Sente. Argentina 1911, you have to just to text a little bit more straight ahead until the final line. Okay, continue taxi straight ahead to the taxiway. 3602. 3602, chame torre 118, decimal meia dúzia. 1862, muito obrigado, bom dia. 1982, chame antes da taxa Aquilo. Ok, chama antes da Aquilo, 982. Avega Brasil 6311 para cópia. Copia 6311. 0 degrees 05 knots. Ok, Argentina 1911, take off. Vamos, 1-0. Pista 10, curva direita, subida da El, transição de Né. Acione o transponder 5005 e o controle 119, decimal 35, avianca 6311. Ativa, autorizado 320, rota para fora de voo, pela UPWIS 50. Saída da Decal da 10, curva direita após, saída da El de Né. 5005, 119, 35. Avianca Brasil. 6311. Ok, 6311, chame antes da. Chame para pushback esse momento. Camará, em mais 2 minutos, senhor, está pronto para posicionamento. Detaque, se reporte sobre a cabeceira 35, pronto. Presidente, volume 605, reporte. Posição prática, alternando Brasília 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Limpa livre 3, 602. Argentina 1911, Airborne at 40, contact 119.35. 119.35, good day. Plan 3602, senha da cabeceira deslocada em 1.200 metros. Sim, senhor. Vento 120 graus com 09 nós, livre pouso, pista 10, cabeceira deslocada, 1.200 metros, então 3602. 3602, livre pouso, cabeceira deslocada. PR, confirma o guardião 02. Guardião 02, livre táxi, baixa altura, reporte sobre cabeceira 35. Alternativa, reporte horário. 3602 para informação, tráfego de helicóptero, Polícia Militar de Salvador, táxi na baixa altura, não interferirá na sua aproximação. Gente, obrigado pela informação, 3602. 4602, apenas confirmando o piloto em comando. Capitão Reinaldo? Comandante Reinaldo. Receptou a localizadora, trip